é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Olá, muito bom dia amigos ouvintes. Cá estou, sim senhora, estou cá com vocês nesta manhã de sábado, com frio, com solinho, mas mais vale este friinho, claro que sim, mais vale este frio que chuva, não é? Bem, precisamos dela, não é, gente? Mas é assim, é vida. Tudo bem desse lado? Está mesmo? É o que se quer. Então vamos iniciar este programa com muita música, boa disposição e tudo isso na vossa companhia, que é o melhor que há, e assim passar o melhor da música portuguesa, aquelas mais velhinhas, aquelas mais novas, tudo isso estará cá, então, para acompanhar esta vossa manhã musical convosco este sábado. Então, como estava a dizer, sábado 12 de fevereiro, que se não fosse este bicharoco, que é assim um bicharoco da pandemia, nós havíamos de estar de bailarico. Pois é, o baile dos namorados, que nós costumamos a chamá-lo este sábado e o sábado próximo. Em geral, todos os anos a rádio organiza o seu baile. Mas é assim, é vida e não podemos. Então, já que não podemos, então vamos à música. Claro que sim, é que é a melhor coisa. Pois é, muita e da boa música passará aqui hoje na vossa rádio, onde vocês também podem participar ao programa, o 02-38-43-48-00. Estou cá para responder aos vossos pedidos, às vossas mensagens, tudo no que será possível. Está bom para vocês? Para mim também. Também gostaria de vos dizer e de vos, como é que eu ia dizer, falar convosco, que caso aquelas pessoas que ainda não tenham recebido a vossa cota pelo correio em ser sócio, ou querem ser novamente sócio, ainda estão a tempo, claro que sim. Venho esta manhã, vou ter um bocadinho de tempo, então vou pôr a dias então esse ficheiro dos nossos sócios, e para aqueles que ainda não o são e querem ser, podem então telefonar cá para a rádio, ou então também podem mandar um mail arconselho.iota@gmail.com, também através das nossas redes sociais, de todos os nossos animadores, vocês podem o fazer também. E para aqueles que não receberam, também nos podem chamar e dizer: olha, não recebi, porque muitas vezes também pode haver problemas a nível do correio e eu envio-vos isso novamente. Esta manhã estou cá, para aqueles também que querem vir para cá, também estou cá e posso fazer esse serviço hoje de manhã. Mas também o podem fazer quando há as emissões dos membros do Conselho de Administração, nomeadamente à sexta ao final da tarde, ao domingo de manhã e então também ao sábado de manhã. É um dia, então, os animadores do Conselho de Administração. Já chega de palavrear? Claro que sim. Temos que ir à música. E ao bom da música? Claro que sim. Estávamos a ouvir a Sarinha Carreira por trás da minha voz, mas vou voltar a deixar novamente esta música que muito gostamos e que não é justo falar atrás de uma música sem depois voltar a passá-la para vocês aproveitar ao máximo. Não é assim? Já chega então, prometo. Desta vez vou-me embora e deixo-vos ouvir então a voz de Sara Carreira. Leva-me a viajar. Que vocês levem uma grande viagem comigo nesta manhã de sábado 12 de fevereiro, e já são 9:13. Longe de mim, mas faltam minhas palavras para saber como estás. Evito as chamadas que me fazes chegar. Leva-me a viajar sem sequer pensar se estamos nisto ou não. Se o coração deixar, eu espero por ti sem saber. O meu amor e tudo o que eu te dou, mas tu queres mais de mim. Mas eu deixo-me levar, ou deixo-me enganar, só para estar mais perto de ti. Mas faltam-me as palavras para saber como estás. Eu evito as chamadas que me fazem chegar. Leva-me a viajar sem sequer pensar se estamos nisto ou não. Se o coração deixar, eu espero. Yeah!

das lembranças daqueles momentos de concerto. Alors reste. Espero que vocês tenham gostado também. Mais música? Claro que é isso que nós gostamos. É para isso que aqui estamos, sim senhora. Mais música desta vez ficamos. Eu adoro esta música, sim senhora. O Bicho Sai, da Agatha, com os animadores da RFM. Nossos companheiros também, claro que sim. É uma das rádios que muito gosto de ouvir quando vou de férias. Que me acompanha e que passa muita música portuguesa, que é isso o mais importante. E desta vez ficamos com a Agatha e os animadores da RFM. O Bicho Sai, anda lá, pá. Aumenta o som. Este é sobre o micro. Eu já desconfiava, andava fanhosa, com dores na lombar. Ai, ai, ai, ai. E doía-me a cabeça, deu-me tosse seca, lá me fui testar. Tu espalhas-te depressa, e com safadeza entraste em mim. Seu safá. E eu vi dois riscos no teste. Oh, não. Chamei-te cafajeste e gritei assim: oh bicho, sai, sai da minha vida. Vai, tenho mais que fazer. Sai, que eu tenho a sopa ao lume. Não lhe sinto perfume, nem o sabor do comer. Oh bicho, sai, sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Ai, já que não estou imune, Deus me dê saúde e séries para ver. Muitas, muitas. Ai, os telefonemas para o SNS, uma espera sem fim. Bem-vindo ao SNS 24. Até estou vacinada e estar fechada em casa não é para mim. Não, não, não. Oh, bicho, sai, sai da minha vida. Vai, deixa-me viver. Sai, já nem tenho sintomas. Para mim, coronas é só para beber. Oh, bicho, sai, sai da minha vida. Passa. Vai, tu estás-me a prender. Sai, tu larga uma pessoa, leva a zaraga à toa e vai-te esconder. Oh, bicho, sai. Mas arranca. E saiu mesmo, sim senhora, este bicharuco que vá com Deus e com todos os deuses. De seguida vamos ficar com o Tiago Silva, Aurora. Gostam? Eu adoro. É para ti, para vocês que estão à nossa escuta, sim senhora. A vontade que eu já tenho de te ver, as saudades de te poder abraçar. Quero respirar Lisboa, sentar-me na dragoa, ver o Tejo correr livre para o mar. Tenho os lábios mais que prontos para sorrir, tenho o coração em fugas para amar. De Bragança ao Alentejo, enorme este desejo de te reencontrar. Sem pudor, eu vou cantar até estar rouco e ver o sol raiar. Agora libertam-se as amarras, afinam-se as guitarras, seguimos vida fora. Volta a dança, o sal e o bailarico, a marcha e o manjerico, a festa não demora. Agora convocam-se as fanfarras, já se ouvem as cigarras, seguimos vida fora. Porque até a

Claro que sim, que podemos amar e perdoar. E hoje, claro que há programas assim onde nunca estamos sozinhos, e o que eu mais adoro é companhia. E esta manhã teve a honra e o prazer de cá estar presente hoje com um animador e uma fã da nossa rádio. Um muito bom dia. Alô, bonjour. Bonjour, Christina. Donc, Manuela, oui. Qui est souvent présente et très fan de nos animateurs et de Radio Arc-en-Ciel, et d'abord on t'en remercie parce que c'est un, comment dire, grâce à des gens comme toi que ça nous donne le sourire et envie de continuer. Merci pour ta visite de ce matin. Et puis, Victor. Bonjour, Christine. Comment on va ? Ça va, je suis de passage. On m'a dit qu'il y avait Manuela qui était par là, dans les studios, et que tu te sentais un peu seule. Alors j'ai dit, tiens, je vais j'aime la compagnie. Un petit peu de compagnie. Tout à fait. Des fois, on se sent seul dans les studios, des fois. On est bien, hein. Oui, on est bien. Vrai, c'est alors, vrai. Pour être un petit peu plus concentré, vaut mieux être seul. Mais de temps en temps, oh là là, que ça fait du bien de c'est voir vrai, du monde. C'est vrai, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait de bien. Oui. C'est vrai. Merci Manuela de ta visite. Merci, c'est moi qui remercie. Hein. Voilà, et j'espère venir encore et encore. Hein. Ah ben tout à fait. Voilà, hein. Je sais que je suis bienvenue chaque fois que je viens. Voilà, tout à fait. Je vous remercie beaucoup et je vous fais un gros bisou. Ma bisou nous, voilà. Et puis toujours fidèle à tous nos animateurs. Ah, et c'est ça qui est sympa. Ah, toujours. Je voudrais juste rajouter un petit mot. C'est grâce à des gens comme ça que la radio grandit, quoi. Que, tout à voilà, fait. C'est grâce à des gens comme ça, quoi. Exactement. Parce que c'est pas le tout d'être derrière un micro, tout ça. Mais se sentir soutenu, c'est très important, quoi. Tout à fait. Parce merci. Qu'il y a les dédicaces. Les dédicaces, c'est bien. Mais les petits appels qui passent par l'antenne, c'est encore mieux. Moi, ce que j'apprécie aussi, c'est... on va se faire un petit débriefing animateur. Oui. C'est vrai que c'est agréable. Et surtout quand on t'appelle, on te dit « Fais attention, t'as le micro de branché. Fais attention, t'as une pipe qui passe. » Oh, bah, j'adore. Oui, j'adore parce que finalement, bah, tu fais une bêtise et tout le monde entend. Voilà, c'est vrai. Mais c'est tout à fait ça. Et voir des auditrices comme Manuela, qui est là, qui est toujours là... prêt à nous rendre service à Radio Arc-en-Ciel et à nous écouter tous les jours, c'est un grand plaisir, quoi. Oui, le plaisir, c'est pour moi. Hein. J'adore la Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'avoir de la bonne musique, et que ce soit le matin, enfin n'importe quel animateur, et c'est ça que les gens, il faut qu'ils nous suivent, parce qu'on est on est des animateurs bénévoles. Surtout, on donne de notre temps. Et justement, hier, je parlais avec... j'ai eu une réunion pour la radio, que ce soit moi ou mon collègue, on travaillait ici à la radio hier, et on parlait avec les directeurs du CTR de Poitiers, qui nous donne l'autorisation d'émettre de notre radio, et on parlait de Radio Arc-en-Ciel et d'autres radios, et elle nous a félicité pour le travail qu'on fait. Parce qu'il y a beaucoup de radios qui sont comme ça, bénévoles, mais qui ont, à côté de ça, un technicien, ils ont pas mal de monde qui travaille, une secrétaire, plein de gens qui travaillent à côté. Et dans notre registre de radio associative intercommunautaire, parce qu'on gère aussi bien le côté français, le côté portugais et les espagnols, à côté de ça, on est uniquement bénévoles, on donne de notre temps, et hier, elle nous a donné du courage et envie de continuer à bosser gratuitement, parce qu'on bosse gratuitement. Exactement. On donne de notre temps, que ce soit nous, le conseil d'administration, que vous, animateurs, c'est un boulot dingue, parce que quelque part, il faut, choisir les musiques, il faut ne pas mettre la même chose, être toujours aux aguets de savoir, tiens, on me nova musique, c'est où, oui, je vais passer le you in primeiro. Isto tudo faz com que a nossa rádio seja uma rádio de exceção e fazer com que nós, animadores da rádio, deem-nos este prazer aos nossos ouvintes de ouvir e dar vontade para que eles continuem a ouvir e a nos seguir, mas também apoiar esta rádio associativa intercomunitária. Isto é muito importante, très important. Bravo, bravo la présidente da Rádio Arc-en-Ciel e a todos os animateurs que suivent derrière. Voilà, et je le fais un gros bisou et je les embrasse tous. Voilà. Et puis, bah alors Manuela, elle a ses petits chouchous. Alors elle a Victor, Jean-Pierre, Jérôme. Voilà. Et Christina. Il ne faut pas oublier la présidente. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai que ça nous fait un boum au cœur parce que c'est important de vous savoir de l'autre côté et de nous suivre. C'est important. Alors, le plaisir, c'est pour moi. Voilà. Et je vous suivrai toute ma vie autant que je peux. Et que Dieu et c'est ça qui nous donne plaisir encore plus d'avancer. Voilà. Moi, je suis toujours avec vous. D'être là avec grand plaisir. Quoi, voilà. Je vous embrasse tous. Très bien. Allez, merci beaucoup. Merci à toi, Christine. Et on va finir en beauté avec une musique de chouchou. Oui. Hein? Ah oui. Ah oui. Voilà. Ça, je sais. Et celle-là, je la dédicace à mon mari. Tout à fait. Et il m'écoute. Tony Carreira Minha Lisboa. Ah, merci. Voilà. Allez. Ciao, musique. Ciao. Au revoir. Ciao. Ciao. Ciao. Acordo bem cedo e o elétrico está a chegar. E o perfume a castanha já paira no ar. O alto do bairro, a calçada está gasta, mas sem rancor. Que por lá viu passar tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria cantar à janela. Em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria com o lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar. A minha Lisboa. Grande aplauso para a Romana. Olhando para o teto eu vejo a noite a cair. E em Alfama o faro já se faz. Lisboa, menina bonita, por ti eu me apaixonei. E olhando o castelo para ti, tantas vezes canta. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a Dona Maria cantar à janela. E cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer. Vim ver com os meus olhos o que andam a falar.

botella pa' arriba. Siempre la móvil la tenemos prendida. Vengo a mandarla hasta que se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. Já que vamos ficar com o último trabalho, sim senhora, de Santa Maria, Santa Maria Infinito. Música, está tudo bem desse lado? Está mesmo? Estão a gostar? Deu para dançar? O que conta? Música. Não sei se vou deixar-te. Maravilha mesmo. De seguida vamos ficar com David Carreira. David Carreira, que nos vai interpretar. David Carreira e Soraya Ramos, O Nosso Amor. Música já de seguida. Bem-vindos a Lisboa. Se tiverem gostado do live, basta escreverem nos comentários gosto. Se quiserem ouvir uma música em especial, podem propor músicas. Basta escreverem nos comentários, ok? E agora, Soraya Ramos, vamos a isso? Não sei se isso vai dar, nem eu, mas vamos resolver. Eu quero. O nosso amor não é de hoje, e mesmo que ele fosse, faria tudo de novo, e ainda que pareça louco. Mas nós vamos aguentar. Vamos reviver o nosso amor cada manhã. Sempre que me olhas, eu sei que vai correr bem. Nós os deixaremos. Eu não quero mais ninguém. Dá-me só tua mão e deixa o lar. Quero te dizer mesmo que sou lhe. Beija a minha boca. As minhas pernas ficam sem força. Não tem como deixar de te amar. Deixa-me um olho assim. Olha sobre mim. Olha sobre mim. Gosto quando olhas pra mim. Gosto quando olhas assim. Eu quero ir até lá. Onde só tu podes me levar. Me dar esse momento. Fazemos as pazes. Amor, beijo daqui. Amor, beijo dali. Abraço bem apertado. Ninguém mais quer sair. Vocês aí em casa, vocês. Onde está tu podes me levar? Me dares um momento. Num pequeno quadro. Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar. Viver o nosso amor cada manhã. Sempre que me olhas, eu sei que vai correr bem. Nós os deixaremos. Que eu não quero mais ninguém. Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar. Vamos viver o nosso amor cada manhã. Sempre que me olhas, eu sei que de seguida vamos ficar com o último trabalho de Helena Correia. Basta instalar os dedos. Opa, vamos instalar então os dedos para que deia, sim senhora. Ficamos então com Helena Correia. Basta instalar os dedos. Ai, basta, basta. Gostam de abusar. E quando nós damos um beijinho, aí eles dizem logo: vamos lá brincar. Ai, como adoram o nosso jogo. Só querem noites de sedução. Olham para nós e ficam loucos. Mas temos canção. nos peito para sem santinhos depois querem mandar. Ai, como adoram o nosso jogo, só querem noites de sedução. Olham para nós e ficam loucos, mas temos que saber, dizem que não. Ai, basta, basta. Basta estalar nos dedos e vamos já à nossa entrevista. Hoje de manhã recebemos então a Mukika, que tem aqui uma lindíssima voz, que gosta muito dos homens portugueses. Nós também, claro que sim. E ficamos já então com a nossa entrevista. Olá, muito bom dia. Bom dia, Cristine. Bom dia também a todos os ouvintes da Arcancel. Obrigada, obrigada. É verdade, a Cristina desta vez aqui uma asneirazinha, que normalmente estava prevista esta entrevista, ia passando outra vez, mas não, porque obrigada de ter chamado e de ter mandado a mensagem. E vamos então falar um bocadinho, Mukika, então aqui um pouco a falar das tuas músicas e da tua carreira. Então, vamos começar, se calhar, pela última música. Eu tenho um sonho, não é? Depois desta paragem forçada que todos tivemos aqui um bocadinho. Vamos começar aqui o ano 2022 com força e daí ter lançado esta música, que eu acho que era ideal para as pessoas voltarem a sonhar, voltarem a ter objetivos na vida e lutarem por eles. E, portanto, eu quis com esta música dar aqui um bocadinho um empurrão a todas as pessoas que ainda estão em baixo. Para juntos nós darmos as mãos e conseguimos voltar, regressar novamente a esta alegria, às festas, à música e à boa disposição, e seguimos em frente em caminho da alegria da felicidade. E tem que ser, não é? Temos que levantar a cabeça e, como tenho dito muitas vezes, infelizmente ou felizmente, estamos todos no mesmo barco, que sejamos grandes ou pequenos, estamos sempre nisto, infelizmente, mas é para todos igual, e ao menos deu talvez tempo para trabalhar nas novas músicas e tirar aquelas que estavam no fundo da gaveta já há uns tempinhos, não é também? Sim, também. Aproveitamos, principalmente no início, não é? Quando nós achávamos que isto ia durar pouco tempo, foi uma altura de aproveitar e escrever músicas novas. Depois, em relação à promoção, é que foi mais difícil, portanto as músicas não foram lançadas assim com tanta frequência, mas também não havia como promovê-las, as coisas morriam um bocadinho por ali, portanto acabei por lançar as músicas com mais calma. Em 2020 saiu o tema Saudades, que eu escrevi já durante o confinamento, também dedicado aos nossos imigrantes, e depois em 2021 lancei o Autora, que essa já tinha sido escrita antes do confinamento para os meus alunos, mas que não tinha tido hipótese de mostrar ao mundo, e então o ano passado resolvi lançar essa música, e este ano, pronto, comecei logo no início, que é para ver se começo com o pé direito. Claro, e talvez tenha esta oportunidade que chegue até nós imigrantes. Claro que sempre gostámos e somos fãs das músicas portuguesas, populares ainda muito mais, e na verdade estas saudades que nós temos do nosso país e da boa música portuguesa. Obrigada de ter pensado nesta lindíssima música. Bem, eu é que agradeço, não é? Foram os imigrantes que me inspiraram. Na verdade, também já fui imigrante quando era mais nova e, portanto, sei o que é estar do lado de lá, sei o que é sofrer quando não se vem ao nosso país e, neste momento, estando do lado de cá, também sei o que é sofrer por não ter cá os nossos familiares, porque nós também passamos um ano inteiro à espera de vir cá para fazermos as jantaradas, as festas, as animações, e quando eles não vinham, para nós era sempre uma tristeza e, portanto, eles merecem isso e muito mais. Claro que sim, muito obrigada. E, na verdade, estas músicas assim populares, que é o que nós imigrantes mais gostamos, porque dá-nos sempre a recordar belos tempos, o calor, as férias e como nós gostámos do nosso Portugal. Conta-nos também, talvez vamos ter oportunidade e que isto levante novamente e de ver novos concertos, novos bailaricos, novos... voltarmos a ver novamente isto tudo em palco, e espero que também seja o teu caso. Bem, eu também espero, não é? Nós iniciamos este ano com muita vontade e graças a Deus já estamos aqui a começar a agendar espetáculo, o que é um bom sinal, e portanto eu espero que este ano se realize muitas festas. Temos imensas saudades de estar com o público, tenho imensas saudades daquele carinho, da interação que costumo haver com eles, e portanto aquilo que eu espero mesmo é que haja muitas festas para voltar a ver a alegria no rosto das pessoas, para voltar a estar pessoalmente com elas, dar abraços, dar beijinhos, que é aquilo que eu gosto. E vamos esperar que o verão que seja aí um verão espetacular, mesmo com algumas limitações, mas não faz mal. E que os nossos imigrantes venham cá e que nos visitem e que nos tragam essa alegria, todo esse calor que vocês têm, que é um calor diferente, não é? Vocês trazem Portugal aí na alma, que tragam para cá e que nos ajudem e que possamos fazer assim grandes festas. E portanto sim, espero que haja muitas animações, muitos espetáculos e muitas oportunidades para nos encontrarmos. Claro que sim. E então, Jafi, deixa cá então como entrar em contacto contigo, como seguir as tuas músicas através talvez das redes sociais e tudo isso, para que os nossos imigrantes aqui possam então seguir e saber onde e como te ouvir. Bem, então é fácil, todos os portugueses e outras pessoas, claro, podem todos seguir o meu trabalho no meu canal do YouTube, Mokica TV, tem lá todas as minhas músicas, os videoclipes, tem outros vídeos também interessantes, até de algumas viagens que eu fiz aí à França também, e portanto podem seguir através do canal do YouTube, Mokica TV, no Facebook, Mokica, com capas. Podem seguir também no Instagram, Mokica Oficial, e no meu site, mokica.pt. Mas, portanto, é fácil, as pessoas escrevem Mokica na internet, aparece logo. E, portanto, basta mandarem uma mensagem se quiserem, nós podemos entrar em contato. É muito fácil. Então já sabem, só há uma, é esta, não é? Olha, muito sim, obrigada. Mokica, no início era, agora já aparecem por aí mais Mokicas. Mas isto é fruto do tempo, mas é fácil as pessoas me encontrarem. Claro que sim. Um homem português que por aqui passa mais, vocês já sabem, não é assim? Olha, então muito obrigada. E deixar aqui um beijinho muito grande aos homens portugueses, que são muito, muito especiais, e que eu gravei aí em França também, quando aproveitei para fazer aí algumas rádios, e também aproveitei para gravar o videoclipe, uma parte aí em Paris. E portanto, essa música é muito especial para mim, porque passei por alguns países mais importantes para mim, que foi no meu caso dos Países Baixos, onde eu vivi, e depois passei também ali por Paris e até Portugal, onde encontrei o homem português, mas também podia ter encontrado um perfeitamente aí em França. Português na mesma. Português na mesma, ora, pois claro. Muito bem, olha, muitíssimo obrigada pela tua participação desta manhã, e claro que vamos ficar com as saudades e com a boa música que vocês nos mandam sempre, mas desta vez o Mokica vai nos interpretar então saudades, e nós as nossas saudades também de vos ver novamente em palco. Ok, um beijinho muito grande, obrigada por este bocadinho, um beijinho a todos os ouvintes desse lado, com muitas saudades, e espero vê-los por cá rapidamente também. Um beijinho muito grande e então até breve. Beijinhos, obrigada. Obrigada. Ficamos então com uma Kika saudades que vocês têm, se calhar, e ficamos então nesta lindíssima cantiga. Ficamos na voz novamente de Moquica com Eu Tenho um Sonho, música para vocês descobrirem então, que já conhecíamos, claro, esta voz, mas importante ouvir os seus novos trabalhos, sim senhora, que vem de sair. Eu Tenho um Sonho. Hoje acordei e escrevi num papel para não esquecer o sonho que sonhei. Uma estrela que caiu do céu e nesse instante o mundo iluminei. Larguei sorrisos, espalhei o meu amor. Em cada rosto eu vi felicidade. vamos ficar na voz de Marcos Júnior. Muito obrigada por terem enviado então suas novas músicas. Cá chegaram, sim senhor, e vamos passar cá só nós dois. Música. Valeu a pena esta longa espera, a saborear o teu olhar sereno, a brisa do vento a beber o verde rosto, perfume de primavera, a exaltação dos nossos sentidos. Fala o vento com a maré, ao abrigo dos rochedos levantam ondas de paixão e de fé. Só nós dois nesta noite de verão, lado a lado, deitamos na areia, vigiados pelo olhar de lua cheia. Só nós dois a perdermos a razão. As nuvens do outono nunca cobriram nossa linda história. Dos meus sonhos não sou dono, ficaste para sempre na minha memória. Só nós dois, para além do tempo, temos a riqueza daquele momento. Guardaste para mim o fruto dessa noite que nunca tem fim. Só nós dois nesta noite de verão, lado a lado, deitamos na areia, meu olhar de lua cheia. Só nós dois a perdermos a razão. Do meu coração, no suspiro que vai além do vento. Que ficou então o seu último trabalho, sim senhor, e muito obrigada então de ter enviado as novas músicas, sim senhora. Sandra Helena, sim senhora, com Não Há Como Homem Português. Um homem português que também tem beleza e que podem crer.

Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado la famille. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado la famille. Rádio a dar, isto

voltei. Sempre

sea provocativa. Eso me motiva. Bailar un reggaetón de los de antes que te activa. Siempre se baila lento. Bien pegado. Rica. Dice lo faro. Me tiene como loco en tu lado. Mi lado el este tu me gusta demasiado. Pero de hoy yo te lo digo bailando. Pégate. Yeah, yeah. Y ahora ya no sales de mi mente. Mirando por allí pensando en ti frecuentemente. Quiero que lo que siento tú también por mí lo sientes. Yeah. Pégate. Sabes que soy yo. Bailalo lento, que eso a mí me mata. Dale mamacita, que no tengo prisa. Hagamos esta noche una.